Atenção, atenção. O espetáculo da saudade chegou. Luxuosa carroça da saudade. Um impacto de recordações no seu coração. Agora. E aí, Terra Firme? Hello, hello, estou aqui. Saiba essa saudade de você. E aí, tá doendo? Tá doendo em mim. Hello, hello, estou aqui. Saiba essa saudade de você. Tá doendo em mim. No alto da serra, eu fiz essa canção. Lá em está aqui com a gente. Um abraço! Pra falar dos nossos momentos, que nas asas do meu pensamento torna meu sonho azul. Saudade quando invade o peito. E aí? Chuva fina é temporal. Só pra recordar, bora ver! Perdoa essa minha insensatez. Fica comigo de vez, por favor. A dona da noite chegou, chegou. Não, não vai embora. Leve o meu sonho azul, a minha alma chora, amor, doce amor. Não, não vá embora, não leve o meu sonho azul, a minha alma chora, amor, doce amor. Luxuosa Carroça da Saudade. O seu espetáculo começa agora. DJ Tom! Vamos nessa, TF! O homem do Alô chegou no Badudinho! Alô! Eu só queria ter você pra mim. DJ Tom. Eu sei da vida que você levou. Meu amigo Daniel, isso aqui com a gente. Um abraço pra você, viu, Daniel? Isso é considerado, papai. Minha amiga Ana Maria, lá do Pitos. Um abraço pra você. Eu já lhe amei. Tudo isso eu sei. Eu amo você. A dona da noite. Marcelão Turismo, está aqui também com a gente. Alô, Marcelão! A roça da saudade, a dona da noite. Uma empresária Amélia Garcês. Alô, Pati! Um abraço aí, o Gerro Cleito. Gerro Malucão. E a sua sogra, Anete Marques. Está aqui com a gente. Cadê o Cleide, hein? Saudade pra você! Queria estar contigo. Um dia eu consigo ser feliz e fazer os teus desejos. Mas eu faço questão de ficar com você todo instante. Tom, Tom. DJ Tom Máximo. E aí, meu anjo? Hoje recebendo a visita do meu primo DJ Vailson. Carreira solo. É verdade. Celinho, só na mania. Um abraço, meu irmão Josi, meu cunhado Júnior. Ao lado, aqui. Bora que já tá na hora do trabalho, viu, cunhado? Estou sozinho, estou vivendo um sonho de ilusão. DJ Tom. Parti sorrindo. Meu amigo Deca do Barão. Tentando te isso aqui, esquecer. Hoje no setor. Bora, Deca! Não me sai do coração. Os bares são meus refúgios. As minhas mágoas eu vejo afogar. DJ Tom. Esta distância que tanto maltrata, eu sinto a falta da meu amigo Wallace de Yamara. Fala aqui comigo, um abraço do Tom Máximo. A dona da noite chegou com seu novo visual. O novo visual da Luxuosa. Corre tempo, vai mais veloz que o vento. Leva o meu pensamento aonde eu deixei. Diga pra ela. E hoje, menina da 6! Estão aqui com a gente, valeu! Que espere a minha volta. Foi na distância que eu te encontrei. Foi na distância que eu te encontrei. Luxuosa Carroça da Saudade. O seu espetáculo começa agora. Meu amor, que bom que eu tenho você. Nesse momento de paz, de muito amor e prazer. Seu corpo aquece o meu frio, seu beijo me excita demais. E aí? Me abrace forte, meu bem, quero te sentir mais e mais. A dona da noite. Nossas roupas no chão, até se envergonha. E amigo branco, Eliana. Seguidores da carroça, um abraço pra vocês. Aqui, doutor. Entre eu e você. E aí? O dia entra na noite, eu totalmente em você. E nesse vai e vem explodimos. Já menstrua, Paty, não te menstrua. Hoje o cego tá auxiliando aí, assessorando, na verdade. A empresária Amélia Garcês. Hoje ela tá paisana. Depois de uma boa soneca, desperto agarrada em você. E o nosso amor recomeça mais quente do que a outra vez. Você se entrega pra mim sem ter hora certa pro fim. É tanto amor. Você me virá.

chegue aqui. Deixa eu falar que o curral do Diel tá funcionando ali perfeitamente. É demais pro meu coração. Olha aí, papai. Então você que quer a toalhinha, você que quer aquelas taças, tá bom? Pra não beber aí nas latas, é só você passar ali no curral do Diel. Tá ok? Já tem CD aqui com Lúcio Campos, O Nome da Emoção. CD do Frangílio e do Toninho. DJ Rose Saudade tá na área. Um abraço pra você, Rose. Você invade meu mundo, não me dá tempo para pensar. Encanta-me em segundo, em minutos me faz sonhar. Você é demais pro meu coração. Eu tenho que saber onde ela vai. Não dá mais pra disfarçar o que eu não sei. Pega do som. Preciso descobrir o que ela faz. E aí? Quando sai, que não tem hora pra voltar. Me fala de uma vez que não. E o papel que você me fez, DJ Tom. Eu não esqueço, DJ Tom. Não houve lua de mel. E onde ela te deixou? Você me deixou. Aonde? Sozinho naquele motel. E se foi para onde eu não sei. Tom, tom, tom, tom. Hoje você quer voltar, mas o papel inverteu. Você pode chorar e chorar. Agora quem não quer sou eu. Hoje você quer voltar, mas o papel inverteu. Você pode chorar e chorar. Agora quem não quer sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. Segunda-feira, lá pela Via Show, gente. A segunda do Real na Via Show, a nossa dona da noite. Ainda me lembro da nossa lua de mel e o papel que você me fez. Eu não esqueço, não houve lua de mel. Você me deixou sozinho naquele motel. E se foi para onde eu não sei. Hoje você quer voltar, mas o papel inverteu. Você pode chorar e chorar. Deixa pra você o DJ Márcio Saudade tá aqui com a gente. Abraço pra você, ouviu, Márcio? Hoje você quer voltar. Chorar e chorar. luxuosa carroça da saudade. O seu espetáculo começa agora. Eu não sou o tipo de homem que açoita a mulher. A dona da noite. Meu açoite só se faz presente se ela quiser. Saudade do Baludinho. Um amor comportado é tão bom. Um amor mais ousado é demais. Afinal, entre quatro paredes de tudo se faz. Meu amigo Roger, da TF. Ele é a primeiríssima dama. Isso aqui com a gente. Um abraço. Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. Por outro lado, a fera mulher é domada e se entrega ao prazer. Vibra e goza o que ele de bom tem pra lhe oferecer. Ah, é gostoso demais esses momentos. Se o seu par aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. A dona da noite. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Vai ser como outra logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Vai ser como outra logo a maçã. Tom, tom. Eu sou seu fã. E a gente vai até 3 da manhã. Se der mais um pouquinho, a gente dá uma esticada, viu? Padudinho! Ah, é gostoso demais esses momentos. Já tem muita coisa pra tocar. Se o seu bar aproveite. Tem aquela pressão nos bregaços. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. A vida é bem. Nosso amigo Marcelão Turismo. Passa depressa. Isso aqui. E a parte potência tá na área. Vai ser bom, volta logo a maçã. A vida é bela. Luxuosa carroça da saudade. O seu espetáculo começa agora. Aquela saudade. Tem que ser aquela saudade. Foi tão lindo nosso amor, um sonho de criança. Hoje tudo se acabou, ficou só a lembrança. A melhor vinheta pra você, Ivan! Recordo o primeiro luxuosa e o beijo no portão. Agora não sei onde está a dona do meu coração. Sonho tão bonito, só restou esta saudade. Bora recordar, Badudinho! Dois caminhos tão distantes um do outro, meu amor. Se você está me ouvindo, vem correndo ao meu encontro. Empresária! Cada instante é um tormento, vem ver como estou. A nega Juju tá aqui atrás! E aí, nega Juju? Tudo bem? A minha ilusão. Não tá, né? Mas ao meu coração. Um abraço pra você, tá? Um pouco de você que já nem sei onde anda agora. Pois é o DJ Nilson da Terra Firme. Um abraço, viu, Nilson? Feliz. Quero outra vez sonhar. Empresária Amélia Garcês, curtindo a carroça da saudade. De de um sonho tão bonito só restou esta saudade. Dois caminhos tão distantes um do outro, meu amor. Se você está me ouvindo, vem correndo ao meu encontro. Cada instante é um tormento, vem ver como estou. Venha renascer a minha ilusão. Traz ao meu coração um pouco de você que já... E a saudade! Onde anda agora? Pois eu te chamo a toda hora. Vem me fazer feliz. A Dona da Noite entra em conexão com a saudade. Alô! Empresária Ana Maria e toda a equipe do Pitos Lanches, aqui na carroça. Um sentimento estranho que já não tem mais fim. Oi! Só quem amou, só quem sofreu por amor, entende como é triste gostar de alguém assim. Eu amo. Me perdi de amor. E agora minha vida pertence a você. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Nada vai nos separar. Nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. Abraço aí a Suzy. Isso aqui com a gente das donas da noite. É verdade. Um abraço aqui do Tom. Oi. Tudo mudou pra mim. Minha amiga Nilda! Que fosse um sonho. Chope na mesa, oi, dona Nilda! Eu vou sonhar com você. Ela tá falando! Pois tudo que eu mais quero é ter você aqui. Eu amo e perdi de amor. E agora minha vida pertence a você. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Nada vai nos separar. Nem o tempo vai mudar. Luxuosa carroça da saudade. O seu espetáculo começa agora. Lúcio Cedês. Segura! Você conta pra todo mundo tudo que vai fazer. A dona da noite. Engano seu, ninguém precisa saber. Melhor é ficar calada, deixando acontecer. Maior surpresa, com certeza você vai fazer. Nesse mundo tem gente boa. Olha aí, nega Juju. Mas também tem muita gente má. Eu falei que eu ia te pegar. Só procura da vida dos outros falar. O segredo é a alma do negócio. Aceite este conselho meu. Escuta! Quem me ensinou sabe bem mais do que eu. Ele mora lá no Jurunas. É. Quem me ensinou sabe bem mais do que eu. Olha quem tá na área, meu amigo Cessé. Esse é a velha guarda. Um abraço pra você, Cessé, o homem que promove as melhores festas é que sempre se no bairro da Terra Firme.

Claudinho, recordando do animal. Uou, uou, não fico nem um dia mais aqui sem você. Como é que é? Sem você. E se você me ama, eu sei que vai me entender. Eu preciso de você. A vida é mesmo assim, errar e aprender. Agora eu já sei, não posso viver sem você. Coisa linda, numa noite eu vi, conquistou o meu coração. E aí? A emoção que ficou, não posso esquecer. Um abraço aí a Cristina e o Cláudio, está aqui com a gente. Uma noite. Um abraço pra vocês aí, ok? A emoção que ficou. Dona da noite. Não posso esquecer o prazer de uma noite em Moscou. Carroça da Saudade, a dona da noite. Luxuosa. Foi como um sonho de muito amor. Só eu e você, sem pensar que em uma noite em Moscou encheu de emoção nosso amor, de prazer e paixão. Que em uma noite em Moscou encheu de emoção nosso amor, de prazer e paixão. Tanta coisa linda, numa noite eu vi, conquistou o meu coração. O prazer de uma noite em Moscou. A emoção que ficou. Essa é a festa. Essa é a luxuosa carroça da saudade. A dona da noite. Badudinho! Guarde com muito carinho as flores que eu mandei. Em cada flor tá escrito o quanto eu te amei. Apesar de você ter me feito o que fez, meu benzinho, vamos salvar nosso amor mais uma vez. Aí, empresária, tá chegando festa e saudade, ouviu? Querida, salve o nosso amor, salve a nossa vida. E essa voz de Natalino pra Solange com muito amor e carinho. Salve o nosso amor, querida, salve o nosso amor, salve a nossa vida. Luxuosa Carroça da Saudade. O seu espetáculo começa agora. Seu amor é o que me importa. Entre nós. nós dois não existe porta que nos impeça de amar. Deixa pra sair o Cícero, o rei aí do açaí, deixa bate teua, tá aqui com a gente. Alô, Cícero! É só você que pode me completar, pois seu amor é como um furacão, o seu calor me arrasta até no chão. Vem, vem, vem, vem! Vem pro Badudinho! DJ Tom. Juro que tentei te esquecer, até pensei em substituir meu amor e me enganei. Te feri, me feri e arrependi do A dona da noite. Vem, vem, vem, vem. Dona da noite. Estamos aqui na casa tradicional do baile da saudade da Terra Firme. Badudinho, sucesso! Hoje com a nossa dona da noite. A dona da noite. Seu amor é o que me importa. Entre nós dois não existe porta que nos impeça de amar. Lúcio Campos gravando tudo. Qualquer coisa. Seu áudio. Eu quero mesmo é te cativar. É só você quem pode me completar. Nega Juju aqui atrás. Pois seu amor é como um furacão. Nega Juju aqui atrás. O seu calor me arrasta até no chão. É aí que ela fica. Vem, vem, vem, vem. Te chamo, eu te amo. Vem me completar. Te chamo, eu te amo. Vai pro meu primo Evaílso. Ele lembra da Lorília do Carudo. Eu vou aprender a falar inglês. Nunca comeu uma mosca. Mas já sabe o português. Deve ser importante. Ele vai dizer: eu sou filho do Carudo e da dona Lorília. Da boca do Acará. Lá do Acará. Dona da noite. Quero sair. Tom, tom, tom. Pra conhecer. Tom, tom, tom. Tenho vontade. Tom. De um dia ser gente. Ser grande como o país. Do Oiapoque ao Chuí. Eu me orgulho de ser americano do sul. Alô, Geo. Marcelo Turismo tá na área. Americano do Sul. Eu sei que um dia a minha vez vai chegar. E com esse tal de cruzeiro eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos. Você aqui com a gente é Val Sirene. Um abraço pra você, ouviu? Dá o que? Só na mão. Davidson, Deca, Tubarão, Machado, todas. E da dona Maria, da boca do Amazonas. O que é que você quer? Quero sair pra conhecer. Tenho vontade. ser gente, ser grande como o país, do Oiapoque ao Chuí. Eu e eu. Um abraço aí a Jaque e seu esposo Keco. Eles que vieram com o Gê Dona da Noite aqui no Bado de Americano do Sul. Minha vez vai chegar, e com esse tal de cruzeiro eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. E as luxuosas de luxo já aqui no Bado de Chicago nos Estados Unidos. A dona da noite chegou, chegou, chegou. Rosana, Luma, ele disse, mano, beijo a galera aí, da pousada Love Lomas. Não é menina, no espelho se faz. Nosso amigo Beto da TF. E começa a pensar. E aí, média? Quem será o homem que vai lhe amar primeiro? Vai ser como o seco. Te querendo. Mas o que você não sabe é que eu desejo tanto ser o dono desse corpo. Você nem calcula o quanto. Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será que vai dizer? Eu te amo, te quero, te adoro e vou lhe ofender. Da noite. Passeios pela tarde, sessão das seis. E quando a luz apaga, beijos outra vez. Você lembra? Andando de mãos dadas, meu coração. Como na letra da canção. Agora fecha os olhos. Fecha! Fechei os olhos esperando de repente ouvi você chamar por mim. E aquele sonho? Sonhos não são sonhos se você nunca viver. E aquele momento? Momentos de amor. Dom Máximo. Alô, Nilda! Um abraço pra você aqui do Tom! Passeios pela tarde, sessão das seis. E quando a luz apaga. Deixa eu abraçar aí também, meu amigo Zequinha. Seus filhos estão na área. Cadê o Zequinha, hein? Andadas. Esse é Velha Guarda. Velha Guarda na época do bar do Zequinha, viu, Dieguinho? Vançou na época, pipocava por lá. Um abraço a toda a família Zequinha. Um abraço aqui do Tom Máximo. E de repente ouvi você. E aí, Wallace? E aí, Mara? Sonhos não são sonhos se você nunca viveu. Carroça da Saudade. Carroça da Saudade. Frente a frente com o povão. Bora esquentar a TF! Fazendo você dançar aquele caqueado gostoso. Sua saudade fica perfeita. O baile vai começar. Luxuosa Carroça da Saudade comanda a festa. Atenção. Vamos lá, Lúcio! A taxa ele sempre. Segura! Para o time, ele estima a mamãe, fala assim. Para esse soleil, ele vem a volta do boto. Cada time tem o traço do homem, falta a chuva, ele é social. Se quer coxo, paca, com ele. Dona da noite. Vamos chegar pro DG. Vamos chegar pro DG. Vamos chegar pro DG. Vamos chegar pro DG. Vamos minha semana Albertina e a filha que conta não tem minha que me deu. E veio bom machê. Tu sai tu vê. O talão deixa ele. Assim deu amor. Jair, está aqui com a gente. Um abraço pra você aqui do Tom, viu, Jair? Eu conto. Tá clareou pra revisitada. Na companhia aí da primeiríssima dama, tá na área. Um abraço, Beto. Luxuosa Carroça da Saudade, o povão gosta, o povão dança!